e meu prazer de ser louco, solto no morro, plano entre o cascalho, o asfalto e um sonho. 2x2 metros quadrados de madeirite no fundo do quintal, um rádio velho, uma canção triste. 2x2 e cada um por si é assim, ou sobrevive ou escolhe um caminho a seguir. Eu escolhi um pra mim. Eu e minha inocência de ser indiferente a ponto de não ver o que me espera ao amanhecer. 2x2 drag, rampari, pobre night, vodka, sprite, as putas, os fight, o sexy, a AIDS. Combinação perfeita pra somar. 2x2 anos de detenção, multiplicado por mais. Nem sei se tenho o amor que mereço, de acordo com os meus erros, de acordo com os meus acertos. 2 minutos pra aprender, 2 anos pra ensinar, 2 mulheres pra amar, 2 amor pra conquistar. Copo na mão, que eu tô fazendo? Faz 2 dias que nem vejo meu eu. Se pelo menos soubesse meu valor, um sofredor, morador de um 2x2. No morro a gente sofre mais, há sempre alguém. Eu e uma velha história triste que embora já não rime, mesmo assim entrar no ringue. 2x2 eu e a solidão que nunca falha, que sempre me acompanha e às vezes me acalma. 2x2 eu e minha maneira, meu jeito de ser, dificilmente camarada você vai entender. 2x2 eu e meu barraco humilde na favela, sonha luz de vela na guarita sentinelas. 2x2 whisky, Red Bull e conhaque, o valente e o covarde, Easy e o Tupac. Só quem sabe controlar o sentimento de cabeça erguida, o ódio e o prazer, a morte e a vida. 2x2 eu e minha dona que me ama, a lama e a fama, o amor e a grana. 2x2 eu e minha atitude de passar por cima, respeitar sua família, essa é a lei da rima. 2x2 a chance de tentar novamente me espera, já me condenou e se esqueceu das regras. 2 malucos de carreta, à noite a violência, ha, só mais um teste sobrevivência. 2 segundos pra pensar, 2 segundos pra correr, o mundo gira, só 2 passos pra morrer. 2x2 eu e os irmãos de verdade, que na finalidade nunca tiveram lugar de destaque. 2x2 eu e o meu rap de quebrada, o corte da navalha, o peito e a faca. 2x2 eu e Cristo que concede a bênção, é, eu e meu Deus te agradeço a presença. A gente sofre mais, há sempre alguém.